energia bruta, sentimentos de concreto, sangue que corre por fios elétricos. Ruas, poema em linha reta, tua marginalha tão discreta, avenida que embriaga, o fio da navalha. Pegadas na calçada, arranha-céu, observa com olhos de vidraça. Dance ruas, poesia suja, um beijo no asfalto. Neons vomitam marcas, cruzes, cruzamentos, encruzilhadas. Cruzes, cruzamentos, encruzilhadas. Pela via expressa, pelas marginais, outdoors, placas e sinais. Eterno movimento que deixa o tempo pra trás. Ruas, poesia bruta, sentimentos de concreto, sangue que corre por fios elétricos. É, eu disse ruas, poesia suja, pegadas na calçada, arranha-céu, observa com olhos de vidraça. Outdoors, placas e sinais. Eterno, eterno movimento que deixa o tempo.